Seja fiel, que as portas vão se abrir. Seja fiel, que as muralhas vão cair. Seja fiel, que Deus vai te exaltar. Seja fiel, que a vitória não tinha ninguém para conversar. Estava só em meio às cinzas. Ali sozinho, abandonado, tão triste seu estado. Era assim. Em meio ao sofrimento, sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó lhe falou: recebeste o bem de Deus e o mal para os seus não queres aceitar. Em todas essas coisas, Jó jamais pecou. E Deus o exaltou e devolveu em dobro tudo que perdeu. Pois ele permaneceu fiel, adorando a Deus, sabendo que a fidelidade atrai as bênçãos do céu. Seja fiel, que Deus vai te exaltar. Acredite, irmão, que a bênção em dobro virá. A glória da segunda casa maior que a da primeira será. Deus te escolheu pra ser um vencedor. Deus vai restituir o que consumido foi. Os projetos de Deus move o coração de Deus. A fidelidade faz o impossível acontecer. A fidelidade traz bênçãos do céu. A fidelidade move o coração de Deus. A fidelidade faz o impossível acontecer. Seja fiel. Seja fiel, que as portas vão se abrir. Seja fiel.